escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu, ou escolho eu. But the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Decorria o dia 12 de maio de 2007. Um sábado com sol, calor, mas simultaneamente abundava a neve numa cidade nortenha. Neve artificial, já que na antiga Rua de Santo António foi colocada uma pista para uns jovens darem espetáculo ao descer a referida artéria. Entre os transeuntes, lá se encontravam ele e ela. Não foram sozinhos, tinham ao seu lado as companhias habituais. Primeiro, ele rodeado apenas de duas crianças. Depois, ela chegou, acompanhada dos companheiros e amigos da sua idade. Raramente haviam contactado entre si até então, mas, talvez por ser véspera da celebração de Nossa Senhora de Fátima, naquele dia ele viu uma espécie de anjo à sua frente. Um anjo que desconhecia quase por completo. A meio da tarde desse longínquo sábado, enquanto um dos dezenas participantes na corrida de neve descia a Rua de Santo António, ele, porventura sem intenção, encostou-se a ela, ao de leve. Incomodado e arrependido, afastou-se. Mas ela não se mostrou afligida e, ao invés, pediu-lhe para ele repetir o gesto, chegando inclusive a pegar nas mãos dele para ser abraçada com os seus braços longos. Ele, de veras surpreendido e algo desorientado, não recusou e abraçou-a. Ainda hoje sentirá o corpo dela junto ao seu. Ficaram encostados durante uns segundos naquele que foi o primeiro de muitos momentos íntimos entre os dois jovens. O sol já se tinha escondido quando ele entrou em casa dela pela primeira vez. O objetivo? Convencer os seus progenitores a permitir nova ida à mesma cidade, que continuaria parcialmente coberta por neve. O espetáculo iria aumentar nas horas seguintes, já que as descidas pacíficas iriam ser substituídas por saltos complexos e perigosos. Objetivo cumprido, mãe e pai deram o seu sim. À noite, apenas com duas companhias ao redor, naquele que viria a ser conhecido como o grupo dos quatro sem nome, regressaram à cidade e à neve. Porém, antes da partida, ele registrou um gesto surpreendente. Mais um gesto surpreendente, pensaria ele. Enquanto aguardavam a chegada do transporte que os iria fazer deslocar à meta, ela sentou-se no seu colo, sem que ninguém ou nada indicasse tal. Foi a vontade dela e ele acedeu. Chegados à cidade, ao ver a neve, estava ela apoiada num gradimento e ele a segurá-la ao seu lado. Sem restrições, sem medos, trocaram vários olhares até que a madrugada os separou, naquele que foi o primeiro de muitos dias chegados entre os dois jovens. O tempo foi passando e cedo deu para avistar que aquela tarde e aquela noite não haviam sido momentos únicos. Muitos outros testemunhos surgiriam. Muitas escapadelas, muitos sorrisos, muitos abraços. Conclusão, quem lhe dera que nevasse todos os dias. All the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying. And my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Estimados ouvintes, foi desta forma que iniciamos a emissão 85, creio eu, de Escolhes Tu ou Escolho Eu. Desta vez, para surpresa vossa, com dois locutores, Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, acompanhados por Nuno Miguel e Carlos Bonaparte. Agora, seguiremos então para o resumo da semana de Oscar Arinho, convidado especial de hoje, que vai falar pela primeira vez na emissão deste sábado, 12 de maio de 2012. Olá, muito boa tarde a todos. O microfone está aqui, não está? Exatamente, estava só aqui a ajeitar aqui, pronto e tal. Bem-vindos a mais um Escolhes Tu, Escolho Eu, 85ª edição, para, como disse aqui o nosso pivô, Nuno Miguel, para esta fantástica tarde de 12 de maio de 2012, 5 anos depois de um acontecimento fantástico e bonito que nos foi aqui relatado. É bom quando os programas começam desta forma e quando somos capazes de trazer aos ouvintes, partilhando ou não histórias que conhecemos. De ficção, uma história totalmente ficcionada. Exatamente, ficcionada. São histórias que imaginamos, ou que, pronto, enfim, que conhecemos, neste caso que imaginamos, né? De facto, um momento lindo este, como começamos o programa de hoje. Aliás, um momento raro, porque começamos geralmente os programas de forma muito atabalhoada, muito, não é? Ainda na semana passada, o desculpício, o chouriço e tudo mais. Esta semana começamos de uma forma diferente, até mais educativa, mais harmoniosa, digamos assim. Mas se há algo que não muda, é o seu resumo da semana, Oscar Aguino. Poderá não mudar, não é? Poderá não mudar. Todas as formas... Não anda porque eu mando, não muda porque eu mando e eu estou a dizer para o Oscar Aguinho fazer o seu resumo da semana neste tom, sempre com o coloquial e amigável. Farei, pois claro. Ora, um resumo da semana muito simples. Foi uma semana, em primeiro de tudo, uma semana agitada, com algumas contrariedades no que toca, neste caso, à Rádio Antenweb. Como, aliás, os estimados ouvintes puderam reparar, estivemos na segunda-feira todo o dia fora do ar, praticamente todo o dia, só regressando às 22, mas foi por questões externas. Foi das poucas vezes que estivemos realmente fora do ar. Ou seja, uma coisa é quando não há atualizações, mas os ouvintes podem, no fundo, visitar a página e ouvir os programas. Outra coisa é quando a página está, de facto, inacessível. O que aconteceu na segunda-feira foi o grande motivo de destaque, enfim, da semana, ainda que não haja muito positivismo nisso, mas tudo bem. Em termos pessoais, o que eu posso dizer, e antes que falhe a luz, não é? Em termos pessoais, o que eu posso dizer é que, efetivamente, foi uma semana muito positiva, em que voltei a sentir um gosto enorme por estar vivo. É bom. É bom sentirmos vivos. É bom quando as coisas... Não sei, quando sentimos as energias positivas a invadirem-nos, a tomarem conta de nós. E, enfim, foi esta a minha semana. Hoje é um dia de retiro para mim. Um dia em que eu aproveito para pensar um bocadinho sobre aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, aquilo que... Pronto, quem sabe melhorar até nada, muito ou pouco, enfim. Não importa, o que interessa é que, de alguma forma, reflita sobre mim, faça um scan a mim mesmo, digamos assim. Enfim, uma semana muito positiva. Queres fazer o teu resumo também? Esta semana foi marcada, já na sexta-feira, pelo falecimento de Bernardo Sassetti. É verdade. Aconteceu uma coisa esquisita à minha pessoa no emprego. É que eu telefonei a um amigo nosso, que tu conheces, aliás. Foi o único homem além de nós. Do teu irmão gêmeo e do outro cantor que teve no Storytel. Ah, sim. Telefonei-lhe porque, na sexta-feira, talvez ele fosse ver, ou comigo ou com um amigo dele, o concerto do Bernardo Sassetti em Gaia. Mais concretamente no Cine Teatro Eduardo Brazão. Já estava tudo combinado há muito tempo. E mesmo que eu não fosse, sendo sexta-feira, mais provável é que não ia. Já tinha dito para ele pedir. Eu dava-lhe dois bilhetes aí, legal, amigo. Pronto, de certeza o concerto já não vai existir. E eu telefonei-lhe ontem mal soube, à 1:30 da tarde. E falei. Só que a chamada estava complicada, tanto é que eu até telefonei duas vezes, porque na primeira nem sequer nos ouvíamos. E talvez tenha dito, no momento em que eu disse, olha, morreu o Sassetti, talvez tenha dito alto. Não sei. O que sei é que quando desliguei a chamada, segundos depois, eu olho para um lado e uma colega minha, que por acaso também conheço, teve o meu aniversário, uma amiga minha levantou-se a chorar muito e foi-se embora. E eu fiquei a pensar. Eu nunca tinha visto assim para já. E ela chorando, pareceu passar meia hora, era a altura de almoçar e eu passei lá antes. E ela, Nuno, por favor, não fales comigo. Por favor, não fales. E eu pirei. Já quase ao fim da tarde, ela aparece ao meu lado, sei, não voltei lá a chateá-la, mas ela já mais calma, sentou-se à minha beira e pediu desculpa, e que estava nervosa, e quando é assim, as pessoas, mais velhas pessoas, não se aproximarem e tal. E eu só perguntei, a culpa foi minha, o género, a culpa foi daquele telefonema, e ela, não, eu é que estava já nervosa. Eu ainda hoje não sei se ela conhecia o Sassetti. Pode ter sido muita coincidência, Mas pode ter sido ela ouvir eu dar a notícia assim ao telefone e ouviu e se calhar não sabia. Ou se calhar foi tudo uma grande coincidência. Possivelmente. E depois quando eu perguntei se foi ela, se a culpa tinha sido minha, ela parecia-me que estava a disfarçar e dizer não, era eu que estava mal disposto. Ou então estava mesmo a disfarçar, mas sim por não querer conversar sobre o assunto que levou a tal coisa, a tal... Sabes que foi uma morte... Foi uma morte repentina e... Enfim, não sei se sabes as circunstâncias, deves saber, presumo eu. Foi uma morte repentina, mas ontem já estava... A primeira notícia que eu li já estava escrito... Sassetti já tinha cancelado um concerto por motivos de saúde. A pessoa que lê isso pensa logo que estava doente. Também vi isso. Mas, e não teve nada a ver. Mas não importa... É um facto irrelevante para este acontecimento. Porque, efetivamente, a causa da sua morte não foi essa, não teve nada a ver com questões de saúde. Ah, mas tu agora ainda vais ouvir durante um outro tempo a questionarem sobre se foi suicídio, se foi alguém que matou, se foi alguém que o atirou, se foi... Não vou ouvir. Não vou ouvir por um motivo muito simples. Ah, não vais ouvir, mas vão ser publicados. Exatamente. Ontem já estavam a perguntar ao Lajinho se ele tinha problemas de cabeça. Não vou ouvir porque... Não, é assim, sabes que é natural, eu consigo perceber... Primeiro porque é bom, porque vende, porque especulações vendem. E depois também porque, digamos que o Sassetti era uma pessoa muito reflexiva. Ele refletia muito sobre as coisas. E era uma pessoa que, por norma, não ligava ao básico. Não gostava, aliás, das coisas objetivas, das coisas claras. Não gostava. Gostava das coisas com mais mistério. Gostava das coisas com certo... Não, e de alguma forma... Não tinha muito a diversidade. E de alguma forma isso... Ele falava num realizador há algum tempo que tinha um filme em que ele falava sobre isso, em que ele efetivamente só reparava nos pormenores de background, ou seja, no cenário, nos figurantes, no, tudo, aquilo que, tudo o que não era o principal, o objetivo. E a verdade é que quando há uma situação destas, as pessoas automaticamente pensam que é uma rola bem, não é? E quando há uma morte destas... Não, demasiado estúpido para ser verdade. E ele suicidou-se, ou ele não estava bem, ou... Não, ele simplesmente caiu de uma falésia, ou daquilo não era bem uma falésia, numa zona, enfim... Era um bocado a pique, ok, era uma zona perigosa. Mas, digamos que... Foi só isso que aconteceu, caiu. Não é por ser o Sassetti, é porque era um ser humano. Escorregou, caiu. Não é? Podia ser ele, podia ser um jovem de 25 anos, acabado de sair da universidade... podia ser uma coisa qualquer. Por exemplo, eu lembro de uma situação muito estranha que foi uma estudante de economia no ano 2005 que acabou os seus exames em setembro, foi buscar o diploma de términos de curso, saiu da Universidade de Aveiro e foi atropelada e morreu. Eu lembro disso. Se fosse uma estrela, não é? Se fosse uma grande economista, se fosse um... Tinha sido o destino. Tinha sido suicídio. Ela saiu e matou-se. Atirou-se para cima do carro. Não. É um cidadão. O Bernardo Sassetti, acima de tudo, era um cidadão normal. Era um cidadão, como todos os outros. E, portanto, pode morrer como todos os outros, desde como aconteceu. Houve um momento em que lhe faltou cuidado. Foi para um lá abaixo. E isto é uma lição para todos nós, para termos cuidado em todas as coisas perigosas que fazíamos, quer física, quer mentalmente. Deixa-me adivinhar qual é que seria, então, a ideia de levar uma máquina fotográfica. Era fotografar o momento em que se suicidou. Era isso? Agora a pessoa só pode supor que nunca ninguém vai saber. Mas não, aquilo é de certeza que ele estava, quase certeza que ele estava a tirar fotografias de ângulos, deste ângulo, então, do plano mais arrojado. Esqueceu-se que aquilo era uma falésia e meteu o pé em falso. Foi. Pois, a questão é, eu acho que nem vale a pena especular. Primeiro que nunca se acha que há conclusão nenhuma, não é? Ou se ele de repente regressasse para contar o que é que fez. Ou com que intenção. Como isso não acontece. Embora eu acho que vende, de facto, vende. E, é bom. E eu, duas semanas antes, a ver lá com os meus pais um concerto, o formato dele com o Carlos do Carmo. Ah. Tivemos a ver lá em casa, há duas semanas. Mas pronto, aquilo que me chocou, de facto, foi pensar, ok, uma pessoa que podia dar tanto, olha que azar, uma pessoa podia dar tanto à música portuguesa. E deu, exato, mas podia dar muito mais, porque 41 anos ainda é muito jovem. Tinha grande cabeça. E que grande cabeça, exatamente. Não, e é pena, não é o que eu digo. É pena, de facto, teres pedido um nome destes. Pronto, mas a vida é assim mesmo, não é? Coincidentemente, estamos a falar de uma pessoa que deu muito à música portuguesa. Hoje, mais uma vez, volto a ter um tema central para as minhas três escolhas, já que a minha prioridade é aqui do Amilcar. Que vamos centrar em poemas bem conseguidos. vamos ouvir com atenção as letras, ao mesmo tempo que as melodias, considero eu, claro que tudo o que eu estou a dizer é a minha opinião, considero eu melodias bonitas, vamos centrar em músicas portuguesas e bem escritas. Versos bem pensados e que não foram feitos em 5 minutos, só para vender nas feiras e afins. Vamos começar por uma estreia no nosso programa chamada Azeitonas. Os Azeitonas, mais concretamente, não é verdade? Exatamente. Vamos ouvir pela primeira vez os Azeitonas neste programa. Digo eu. Acho que é a primeira vez, não é? É a primeira vez. Primeiro, isto tem vários motivos, e nem vou dizê-los todos, um deles vai ficar para depois a música. A importância de ouvir rádio. Creio eu, e acho que estamos a caminhar para isso, não no futuro mais próximo, mas, quem sabe, num futuro mais a longo prazo, a rádio vai novamente ficar ao patamar da televisão. Não sei quando, não sei em contexto, mas cheira-me. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque há cerca de um mês, talvez menos, sei, fui eu, desculpa lá. Talvez há cerca de um mês, um sábado à tarde, precisamente, depois de gravar os colhões, estava eu à espera que a minha mãe chegasse das comprinhas dela na frutaria de talho e não sei o quê. E enquanto ela não vinha, começou alguém a cantar: anda comigo ver os aviões levantar voo. Isto num concerto ao vivo, em que o público estava todo a cantar com o vocalista, por isso a música já era bem conhecida, o público sabia perfeitamente. E eu: olha, o Rui Veloso é uma música nova. Pus-me atento e a música ia passando e parecia o Rui Veloso. Até que há certos versos em que a sua noção, quer o género musical, quer a voz, para mim era a fotocópia do Rui Veloso. Cheguei a pensar que era ele. Mas depois reparei, isto não é bem os versos do Carlos T. Foi a primeira coisa que eu reparei. A segunda, é que cada pessoa tem o seu estilo e depois quando nós começamos a conhecer, não é? Já identificamos. Exato. A segunda foi certas partes, certos trechos em que a voz dele dá para ver que não é o Rui Veloso. Segundo motivo. E depois quis esperar para o fim da música e o senhor da Antena 1 disse... Não posso ser que Antena 1? Não, não. O senhor da rádio pública, canal 1, disse que o nome do intérprete e o nome da canção. E eu cheguei a casa e pus-me a ouvir para aí 40 vezes, se não me engano. Segundo motivo, a importância das gentes do Porto. Porque não é cantar cá a puxar de tons nortenhos, mas eu tenho... É quase sempre os topos que eu vejo no mundo artístico são do Norte. Não são todos, mas a maioria. Parece que tem outra... Ainda ontem à noite estavam falando isso assim para a meia-noite. Tem outra cultura, tem outro modo... Não é cultura mais elevada, mas tem outro modo de declarar e enfrentar as coisas. Percebes o que eu disse? Percebes. Sim. Terceiro... Percebi e concordo. Terceiro ponto, e este é comum a todos. A capacidade de escrever do Miguel Araújo, creio que foi ele que escreveu esta letra. A cabeça dele em fazer aqui uns certos trocadilhos com a letra do vamos ver os aviões, a rasgar nuvens, vamos ao Porto de Leixões, onde na notoria um incêndio, tem mar bem, a ver os navios, levantar ferro, rasgar o mar. E esta parte do que eu morro aqui, se um dia não te levo à América, nem que eu leve à América até ti, para mim isto está muito bem conseguido. Em termos românticos, está uma categoria. Porque há muitas canções sobre amor, mas não há muitas canções de romantismo, que são coisas diferentes. É verdade. Romantismo é saber, lá está, de ser romântico, vem da própria origem da palavra, mas saber acarinhar com palavras, neste caso, e com melodia se for necessário, acarinhar a pessoa em causa e saber tocar no coração. O amor é o quê? Carlos Bonaparte, ninguém sabe explicar. Mas são coisas diferentes. A Bernadita Pastrello sabe. Eu gosto da explicação. Já sabes o poema? Não. Mas lembro-me na altura... Pronto, eu concordo mais até com a Bernadita Pastrello do que com a... com o Camões. Ou, que escreveu... É o Camões. E depois eles vão ver os automóveis, que um dia vão ver os fogotões, não sei o quê. Um dia eu ganho o Totobola ou pego na pistola. Eu acho que estes são os únicos dois versos em que foram feitos um bocado para rimar. Acho que não caem assim muito bem. Se fosse do género, já não me interessa o Totobola, e tudo aquilo que vais perceber porque é que eu estou a dizer isto, já não me interessa o Totobola, nem que a ponta em pistola, que eu morra aqui, isso também. Não. Se um dia não te levam lua, nem que eu roubam lua só para ti, que eu morra aqui. Muito bem conseguido. Para mim, E pegando em palavras do Pedro Brunhosa, outro portuense, esta é uma das melodias mais bonitas do cancioneiro nacional dos últimos anos. Eu até diria, das últimas décadas. Juntando a melodia e verso, creio que está muito bem conseguida. E vamos ouvir, iniciar este programa, com uma música bonitinha, romântica, bem escrita, dos Azeitonas, chamada Anda Comigo Ver os Aviões. Pode ser? Está bem. Ainda vais falar? Não, tu ias falar. Não, tu ias falar. Ias dizer não, qualquer... não ia falar. Por acaso não ia. Não ias? Então, a seguir vai ser a intervenção do Adoro. Está bem. Não. Bom, senhoras e senhores, vamos iniciar, quando eu consigo mudar isto, vamos iniciar com os Azeitonas. Ah, calma, não vamos. A seguir à música, teremos novo motivo para esta escolha. Para já, os Azeitonas e Anda Comigo Ver os Aviões. Fomos ver os aviões, é verdade. E eu especialmente gostei. Sabes uma coisa muito engraçada? O quê? Quando era pequenino. Quando eu era pequenino, já mexia no meu ouvido. Sim. Pronto. E dizia eu, quando era pequenino, eu gostava de ir ao, aeroporto. Ver os aviões. A sério? Estás a rir porque tu... Primeiro, esqueces o que é que eu disse antes da música. Que ainda faltava um motivo. Ah, pois é. E segundo, estou-me a rir porque tu disseste aeroporto. Aeroporto. Mais. Fala lá. E no aeroporto? Não percebeste, pai? Não expliquei o resto. Ah, está bem. Não forças. Mais. Ah, explico. Segue-se agora um momento de poesia nos cores tuas, escolho eu. Poderia, eventualmente, cantar, mas já que ouvimos a música, não vamos saturar os ouvintes que, porventura, não apreciem. E vou apenas dizer os versos de uma versão que Nuno Miguel, Remada, Oscar, Amilcar, Olhadas, Tobolhas, fez no dia 1 de maio, portanto, não foi ao Pingo Doce, mas sim, ficou em casa, a fazer uma versão de Anda Comigo Ver os Aviões, que dizia. Diz assim, o título, Levo Felicidade Até Ti. Vim agora do aeroporto... Ah, isto vai encaixando na música. Encaixa. Tu. Vim agora do aeroporto, só de passagem, até que fui travado. Pelo teu regresso, és tu o meu porto, seguro, paro a viagem para te ter ao meu lado. Deixou de estar de noite quando escrevo, o que eu te peço é que fiques assim. O teu sorriso retira-me o medo e agradeço por confiares em mim. Ainda te reconheço. Mantém comigo essa presença que já é recompensa para acordar diariamente a pensar em ti. Mantenho em nós a forte crença que me faz sonhar que eu morra aqui se alguma vez deixei de gostar de ti. Já me esqueci que tinha um avião à minha espera. Tornou-se irrelevante. Ganhei aqui um foco de atenção. Ai, quem me dera tornar-me uma constante. Gostares de mim o bastante para ires comigo ver os aviões. Dizer adeus a algo onde não entro. Para vires comigo partilhar emoções. Os meus projetos também são todos teus. Tocas-me por dentro. Não quero saber do Totobola. Nem que apontem pistola, tu sabes que é teu o meu coração. Se um dia voltar para o estrangeiro, ganhar muito dinheiro, vou retornar, porque sinto falta da tua mão. Eu vou contigo procurar ser feliz, mas, como o outro diz, se não encontrares a felicidade, que morra aqui. Se não encontras a felicidade, levo essa raridade até ti. Levo a felicidade só para ti. Esta é a história de um senhor que não vai ver os aviões, mas sim, já veio de lá. Chegou do aeroporto, estava só de passagem, mas de repente alguém lhe prendeu, alguém lhe deu um motivo para ficar. Por isso, quem lhe dera ser o importante o suficiente para ela, sim, ir com ele ver os aviões, para quê? Para dizer adeus a algo onde ele não volta a entrar. Porque, caso entre e caso deslogue para fora do país, ele vai sentir a necessidade de voltar, porque sente falta dela. E, enquanto os azeitonas... prometiam levar à América, neste caso, ele prometeu a ela que, se ela não encontrar a felicidade durante a vida dela, vai ser ele a levar a felicidade até ela. Isto é verdade. Very beautiful. O que tu sabes é que isto nem é 22 de junho, nem versão 1, nem versão 2. Agora fica o mistério para saberes quem é. Uau. A fatality. Isto foi uma versão que eu fiz, 1 de maio, e pronto, trouxe aqui... Quando mandei a escolha para hoje, eu não tinha feito isto, mas já que trouxe, fiz a minha versão. Trago também publicamente a minha versão dos aviões. Eu andei dias a cantar isto. Já ouviste a nova música dos Ganda Malucos? Não. Portugal tinha o Zé. Portugal tinha o Zé. E o Zé fugiu. Já cantaste isto aqui, Madrid? Nunca mais ninguém ouviu. Já cantaste aqui, não? Está a ficar bem. E depois era. Portugal tem um coelho. E o coelho a prometer, e o Zé fugiu, e o Zé fugiu. Pois é. Portugal tem a Madeira. E o Eureka da Madeira, e o Zé vinha a trabalhar, e os outros a passear, e não sei o quê, sem dinheiro. É tá para a frente, só não vai chegar. Tá. Tens de levantar a voz, deixar o microfone, pom, pim, não sei, ping, quando pom. É essa música. Senhoras e senhores, segue-se a explicação da segunda música de hoje, a primeira escolha da Carlos Bonaparte. Ora bem, vamos continuar a falar de Miguel Araújo. Amém. Pois é, também. É o marido das outras, vamos ouvir. Pois é. Pois. O ritmo tem tudo a ver com... Não, mas a de Miguel Araújo... Está bem, já que eu optei pelos versos, também vais... E é mesmo por aí. Porque achei esta música interessantíssima, embora na altura disputasse muitas reações negativas. A verdade é que esta música não é para qualquer pessoa compreender. Tem mesmo e não é para qualquer pessoa compor. Exatamente, por aí. Também é por aí. Porque é preciso uma certa frontalidade, uma certa... E cabeça, não é? Para falar num assunto que é uma espécie de tabu, não é? E também é preciso experiência de vida, digo eu. Não sei, mas talvez. Essa parte é que ele não revela. Mas pronto. Bom, a música chama-se Os Maridos dos Outros, para quem nunca ouviu, vai ouvir agora. Fala devagar, pá. Eu quando estou a ouvir, que eu ouço 10 vezes a emissão por semana, nem tanto. Então há a parte que não precisa nem me dizer. Para mais pressa, para não estar aqui. Para não ser 1h56 como na semana passada. Pois. Então, dizia eu o seguinte. Mas eu agora prometo que vou falar com outra nitidez. Muito bem. É assim que nós apreciamos o teu vocabulário. Porque, sabes, eu realmente... está-me agora aqui a dar um momento de lucidez. Sabe? Não, sabes, porque hoje é daqueles dias em que eu tiro as horas deste mundo para refletir sobre a minha existência. Nós e o mundo. E para refletir sobre aquilo em que eu posso melhorar. E, efetivamente, duas mudanças drásticas que tenho que fazer. Primeiro, falar mais devagar, ou pelo menos de forma mais nítida, mais clara, mais evidente, menos duvidosa no sentido de capacidade de compreensão dos ouvintes, quer aqueles que estão mais perto, quer aqueles que estão mais longe. Permita-me interpelar, falar mais devagar e com mais nitidez não obriga a falar mais baixo. Pronto, tudo bem. É também outra coisa em que eu poderei melhorar futuramente. Não é futuramente, é já, porque eu só olho para o gráfico e estar quando falas, nota-se logo a diferença quando é o badalhoco a falar e quando és tu a ladrar. Porque eu estou a falar de uma forma coloquial, não estou a falar a broeiro. Eu posso falar de uma forma coloquial e colocar a voz na cabeça. Tu andas anos suficiente a artes cênicas para aprender a voz na cabeça, na garganta e no peito. Mas eu já me esqueci onde é que se põe a voz na cabeça. Pois, se quando estás a falar e não retires o tom com o que há, um podes falar com a voz na cabeça. Sei que é na cabeça, agora não sei onde é que se coloca. Já estás a falar a rebelo. Coloca bem a voz e fala para os nossos ouvintes. Diz o segundo aspecto em que sentes que deves melhorar. Estou a tentar concentrar-me. Para aí. Manter uma voz alta. Sem ser abraueiro. Caraca, é difícil, pá. Sei, consigo. Vais dizer hoje qual será o segundo motivo em que sentes que deves melhorar? Olha, pode ser mesmo à labrego, que é para ser mais fácil, pode ser? Não, é tão coloquial, formal para os nossos ouvintes. Formal, ou com carago, sei lá. Eu quando falo alto, falo assim à braueiro. Não falo assim à coloquial, senão falo mais... Ah, põe muito ar na voz. É uma chatice do caraças. Não gosto. Bem, com isso já vamos em 8 minutos. É mesmo assim. Intervenção. Então é assim, segundo motivo... Segundo motivo, esqueci-me. Segunda coisa que eu tenho que melhorar é não dizer tantas vezes, efetivamente. Já não acontece tão... Pois não, mas tenho que ver se evito... É mais, enfim... Porque estou a repetir muitas vezes isso. Mas pronto. Estou a voltar a repetir outras vezes muitas vezes isso. É uma chatice. Enfim... É verdade. Mas pronto, agora a sério, agora... Continuemos para os maridos. Eu estou a brincar, mas eu consigo realmente manter a minha voz... Tanto já baixaste o tom? Não todo. Está bem, está razoável. Não, sabes que a minha voz é, por natureza, mais baixa do que a tua, não é? Por natureza. Portanto, aqui não é uma questão propriamente de colocação de voz. É mesmo porque tens umas cordas vocais mais aprimoradas do que as minhas. Aprimoradas. Apreciei particularmente esse adjetivo. Diga outra vez. Aprimoradas. Vou fazer uma música chamada Aprimoradas. Está bem. E então dizia eu que... Pronto. Estou a aprimorar. Começa já por aí. Por exemplo. Então dizia eu que é realmente um... Estupidamente aprimorar. Pode passar por aí também. Também. Dizia você. Dizia eu então que é um dos grandes objetivos da minha existência a partir de agora é ser mais claro na forma como falo com os ouvintes. Ser menos tanto... Gerar menos dúvidas na interpretação. Nossa, das minhas estás palavras. Toda aprimorada. Ai, namorada, vou-te levar para uma. Sei lá. Nada. Também nada, pois. Por exemplo, está bem. Acho que sim, concordo. Dizia eu então que vamos ouvir esta música Os Maridos das Outras, que é um tema composto então por Miguel Araújo. Eu escolhi esta música por alguns motivos. Primeiro, por esta sua capacidade e inteligência de escrever uma letra que, só prestando atenção, se percebe. É um desafio. Certamente que ele se apercebeu, embora com a música dos Azeitonas é um pouco diferente, mas Certamente que ele se apercebeu com esta música, e mesmo nos Azeitonas, certamente que ele percebeu que o público que iria realmente compreender o objetivo da música era muito menos do que se fosse uma letra fácil, que nem sequer fosse preciso prestar atenção para compreender. Mas mesmo assim, lançou-se no desafio. Foi muito bem sucedido e esta música, Os Maridos das Outras, é também um desses exemplos. Ele realmente teve a frontalidade que é difícil ter. Mas também te digo uma coisa, caro Amilcar. A verdade é que também há muitos maridos que as mulheres são... Enfim, é quase que dá para fazer uma versão das mulheres dos outros, não é? Porque também há muitos homens assim. Concordo plenamente, amigo Oscar. Isto porque... Dois pontos. Primeiro, vírgula. Não devemos fazer uma generalização aplicada a todos os elementos humanos. E segundo, vírgula, o estereótipo cai sempre mal. É verdade. Mas também cairia mal... Gostaste? Por acaso gostei. Mas também cairia mal... Não fui o único. Os outros também gostaram. Mas também cairia mal se por acaso o Miguel Araújo fizesse um tema chamado As Mulheres dos Outros. Não é? Cairia mal. Eventualmente, diria eu. Não entramos no campo das suposições, senão voltaremos ao assunto só 7. Exatamente. E então... vamos ouvir. O segundo motivo pelo qual eu escolhi esta música. Esta versão que nós vamos aqui ouvir foi retirada da rádio C... asterisco L. Mas há uma altura, em que quando ele começa a tocar o ukulele, aqui em Portugal... Que é um instrumento um bocado complicado para a minha cabeça. Aqui é um desafio. Parece fácil. Eu devia tocar ao vivo na furada. Parece fácil, mas não é. É fácil com os acordes, mas não é fácil com as notas. Sim. O ukulele é que tem algumas... Tem, aliás, bastantes semelhanças com o cavaquinho. São ainda assim instrumentos diferentes e convém fazer a distinção. Até sobretudo pelo som, o ukulele é diferente. Mas diziam então que há uma altura em que o apresentador da rádio em causa está a falar quando o Miguel Araújo começa a tocar o ukulele. Para que isso não se ouvisse, eu fiz aqui uma... Tanto aqui uma colagem. Ou seja, juntei a parte do cavaquinho em que não se ouve. E colei. Pronto, resultado. Não se nota. Nada. E gostei do resultado. Pronto, gostei do resultado, então decidi partilhar também contigo, com todos os nossos ouvintes, esta minha pequena remistura. Não faz mal a ninguém. E permitiu que começássemos a tocar esta música, porque na altura ainda não havia, ainda não tinha aqui a versão estúdio, ainda não tinha, ainda não tenho. Mas pronto, foi por isso. Pronto, foi por estes dois motivos que eu escolhi esta música. Sim, senhor, Oscar Alinho, apreciei o teu discurso. Vamos ouvir então? Miguel Araújo com a canção Os Maridos das Outras. A gente sabe que os homens são brutos, que deixam camas por fazer e coisas por dizer. São muito pouco astutos, muito pouco astutos. Toda a gente sabe que os homens são brutos. Toda a gente sabe que os homens são feios, deixam conversas por acabar e roupa por apanhar. E vêm com rodeios, vêm com rodeios. Toda a gente sabe que os homens são feios. Mas os maridos das outras não, porque os maridos das outras amáveis criaturas de outra espécie qualquer, que servem para fazer felizes as amigas da mulher e tudo que os homens não. os maridos das outras são. Toda a gente sabe que os homens são um lixo. Gostam de músicas que ninguém gosta e nunca deixam na mesa posta. Abaixo de lixo, abaixo de bicho. Toda a gente sabe que os homens são lixo. Toda a gente sabe que os homens são animais que cheiram muito a vinho, mas nunca sabem o caminho. Na na na na na na na na na na na. A gente sabe que os homens são animais. Mas os maridos das outras não, porque os maridos das outras são o arquétipo da perfeição, o pináculo da criação. Dóceis criaturas de outra espécie qualquer, que servem para fazer felizes as amigas da mulher. E tudo que os homens não, tudo que os homens não, tudo que os homens não, os maridos das outras são. Os maridos das outras são. Posso falar agora sobre a minha próxima escolha? Podes falar. E vou-te dizer um tema que tu até já sabes qual é. Não sei. Ora, procura adivinhar, ainda há pouco falei nele. Não estou a ver. Era uma palavra que estava nos versos da azeitona. Da azeitona vais falar. Miguel Araújo diz que vai levar a rapariga a algum sítio. América. Não é a América, e ele diz que se ela não for até, vai a coisa até ela. Ah, mal criado. Isto é giro, recorrer outro tema que cantamos no ano passado. É verdade. Isto é giro, recordar o tema que na altura já vamos tocar no piano. Piano, posso piano. Ir aqui, posso ir ali, posso ir ali, posso ir aqui e confundir a tua canção. Estou confundido. Estou confuso. É isso. Estou confuso. Chama-se Lua. Chama-se Lua. Chama-se Lua. Continuando na história dos versos, o Pedro Brunhosa, porque é que eu escolhi? Olha, eu ao bocado estava a falar quando o Pedro Brunhosa falou nisso nos Ídolos. Ah, eu falei, não falei, também não é importante. É que a maior parte das pessoas conhece agora o Ano Comigo, Ver os Aviões, porque houve um rapaz, Bruno Vieira, com 16 anos, foi aos Ídolos e cantou esta música de uma forma muito bem conseguida. Até deixou o Zé Plágio emocionado. Vê lá. Ele que nunca conhecia esta música. Ele a dizer, nunca ouvi este vídeo. Não, eu disse que vi o do Wilson que não passou e com outro. Ah, tu cantas bem na rua. Não, eu nunca vi os Ídolos, eu só vi esse vídeo. Eu nunca mais. Não, nem me interessa. O Zé Pelágio disse, eu fiquei totalmente estarrecido, não conhecia esta música, não sei se é um sucesso, não é? E eu cá a pensar, já estás a pensar a fazer um plágio. Se ele já tivesse conhecido antes, já tínhamos ouvido uma versão dele. É verdade. E o Pedro Brunhosa foi o primeiro a falar, depois o rapaz ter acabado a cantar, e ele disse, independentemente de tu eventualmente vires ou não tornar-te um ídolo, há uma coisa que é fundamental, que é repertório. Vão passar aqui muitas vozes, mas a capacidade de emocionar com o repertório é fundamental. E tu o fizeste muito bem em escolher um tema dos Azeitonas, 2010, disse ele, e não é 2009. O Brunhosa disse que é 2010 e o rapaz disse que sim com a cabeça, para não deixar ficar mal. Mas é 2009 isto. Que é um dos mais belos, que eu disse há bocado, que é um dos mais belos temas do cancioneiro nacional dos últimos anos, e tu aproveitaste muito bem. Pronto, gostaram os quatro júris, gostaram muito, ele passou com os quatro sims. Eu Eu sinceramente acho aquele Ídolos uma fantasia. Pronto, eu não me pego para falar dos Ídolos, deixa lá isso para quem é que me vai lá. E então, Pedro Brunhosa, porquê? Primeiro motivo já para a segunda escolha. Primeiro porque no outro dia, e na sequência, foi praticamente na mesma semana que eu tive esta escolha, já foi para aí um mês, vinha no carro e, com o meu pai e estava a tocar uma música do Pedro Brunhosa. E é o que ele diz e é o que eu acho. Ele, como grande cantor de voz, eu se calhar até tenho melhor do que ele, eu sou um coitadinho. Mas como escritor, porque é ele que escreve as músicas dele, ele, aquelas voltas que ele dá, tal, em parte até noutro sentido e noutro contexto, faz-me lembrar o terceiro cantor que vamos ouvir hoje, da minha parte. Ele dá tal nas músicas. Aquele trocadilho, tal, aquelas trocas. Ele dá tal nas músicas, é malandro. Em parte, a sua escrita também faz lembrar um outro cantor que vamos ouvir depois na quinta música de hoje. E é engraçado que eu ao bocado estava a dizer do falei no Pedro Brunhosa, falei na Lua, e agora vamos ouvir Pedro Brunhosa e Lua, em que os versos dizem assim: mais um dia que acaba e a cidade parece dormir. Da janela, vejo um luz que bate no chão e penso em te possuir. Noite após noite, já há muito tempo, saio sem saber para onde vou, chamo por ti na sombra das ruas, mas só a Lua sabe quem eu sou. Hã? Cadê o Oscar? Que bonito, tu gosta da parte de possuir. Lua, quero ver o teu brilhar. Lua, quero ver o teu sorrir. Leva-me contigo. Mostra-me onde estás. É que o pior castigo é viver assim, sem luz, nem paz. Eu acho que havia aqui uma parte que tinha a ver contigo, também foi por isso que eu escrevi. Vamos lá continuar a letra. O pior castigo é viver assim, sem luz nem paz. Sozinho, com o peso do caminho que se fez para trás. Antes com o peso do caminho, com o peso de um camano. Homens, chapéu e cigarros compridos vagueiam pelas ruas com olhares cheios de nada. Mulheres meio despidas, encostadas à parede, fazem-me sinais que finjo não entender. Loucas são as noites que passo sem dormir. Loucas são as noites. Os bares estão fechados, já não há onde beber. Este silêncio escuro não me deixa adormecer. Loucas são as noites. Já sei o que é que me fez lembrar. Loucas são as noites em que passo sem dormir. Isto não me faz lembrar nada. Para cá se fez. Logo. Neste caso, são mais noites loucas do que outra coisa, então. Eu passo mais noites sem dormir. Ele é burro. Ele não está a falar da mesma coisa que eu. Estamos aqui em sintonias diferentes. Não, estou a falar no sentido de não dormir. De quem? Eu. Pois, eu não estou a falar disso. Estou a perguntar, se faz lembrar alguma coisa, me disse que eras tu. Sabes, eu ainda passo muitas noites sem dormir. A versão que eu fiz na pessoa que sabia. Loucas são as noites que passo sem dormir. Lembra-me logo disso. E também foi aqui que associei a ti. Não há saudade nem regresso, não há noite sem madrugada. Ou só longe as guitarras nas quais vou partir. Na névoa construo a minha casa. Loucas são as noites que passo sem dormir. Este poema é mais um que está muito bem contado. A música, eu devo confessar que é um bocado estranho. Isto deve ser a primeira vez que eu vou escolher uma música com prioridade minha, em que o género musical nem a própria música em si não é propriamente passa ao lado, mas os versos não. E os versos desse senhor portuguense, este Pedro Brunhosa, não me passam ao lado. Antes que me esqueça. Mulheres meio despidas encostadas à parede. Sabes que, tal como aconteceu com o Soiro Rebelde da Janete ou do Sexta-feira do Bossa e Si, a porcaria da Terezinha eu já ouvi para umas 50 vezes esta semana. E até já mostrei a outras pessoas que, e eu feito caminhão, já a conheciam, eu é que não. A letra daquele rapaz é forte. Voltando às mulheres, ele há uma parte em que diz que as mulheres deitadas, as mulheres não sobem a vida deitadas. As mulheres falam de pé e sendo direitas. E depois diz alguma coisa animada com deitadas. E há lá excertos de versos que são fortes. E tu tentou tentar da Terezinha? O que é que era a Terezinha? Que não tô... Este verso que eu estou a dizer era da Terezinha. A música do Del. Ah! Este verso que eu estou a dizer. Sim, já percebi. Há mulheres que sabem... Sim, já me lembro. Mulheres que sabem a vida deitadas, as mulheres... Já me lembro. Dizem de pé. Ok, eu sabia. Já não sei. Mas pronto, só para dizer que foi mais uma música que me ficou na cabeça e gosto muito da Terezinha, da música. A Ellen não nos tive o privilégio de conhecer. Passando à frente, mais uma vez, seguindo a lógica do meu pai, com razão, do Pedro Brunhosa, escreve bem, sendo portuense, escrevendo sempre em português. Ah, foi outra coisa que ele disse depois do Bruno Vieira sair com os aviões. Ele bateu lá com a caneta na mesa. Música portuguesa, cantada em português. É assim mesmo. Não faz questão das músicas serem nacionais. Eu acho que sim. Vamos escutar uma... Ah, há outro motivo. Houve uma vez que eu fiz um quadras de música. Outra vez. Quadras de música. Foda-se. Não é assim. Quadras de música. Música. em que fiz uma homenagem ao programa Grandes Músicas, é, já extinto na Antena Web. E uma delas foi esta, porque esta música, pelo menos a versão que eu tenho lá, tem para aí 6 minutos e meio. É verdade. Não é tão grande como a que ouvimos em off. Posso falar melhor? Mas é grande. Por isso vamos ouvir uma grande música e música grande. É verdade. Chamada Lua do Pedro Brunhosa, Spray, de 1996, talvez. Hoje não é, eu não estou a dizer nem álbuns nem anos, porque estou a sentar-me nos versos e não quero distrair os ouvintes. Mas deve ser para 95 ou 96. Siga! Vamos lá. Toma embora, mano. As catraias. Não. Vamos ver a lua. Oh. Não há lua. Pronto, se não te leva a lua, é caso para dizer, pegando o resto de Miguel Araújo, vão levar a lua até vós. Lua de Pedro Brunhosa. Janela, vejo a luz que bate no chão e penso em te possuir. Noite após noite, há já muito tempo, saio sem saber para onde vou. Chamo por ti da sombra das ruas, mas só a lua sabe quem eu sou. We'll be right back. Não houve intervalo mais uma vez. A semana passada nem sequer falámos nisso, mas esta semana não lembrei-me. Na semana passada não houve intervalo, hoje também não. Não damos crédito de intervalo. É verdade. O programa já é demasiado agora. Ora bem, vamos agora falar de um assunto sério. Ou melhor, mais um assunto sério. Ah, talvez até agora tínhamos estado a brincar. Não, é mais um assunto sério. A música que eu vou escolher agora, nós temos tido aqui uma sequência musical que prima pela excelência. Não é porque nós sejamos melhores do que ninguém a escolher músicas, mas a verdade é que elas são escolhidas a pensar nos ouvintes e também em coisas que nos digam alguma coisa, neste caso, no programa que tu escolheu. Bom, mas nós temos vindo aqui a escolher músicas que primam particularmente pela excelência, pela inovação, pela originalidade, às vezes em termos instrumentais, mas sempre em termos de letras. Vamos fazer aquilo que se deve fazer, digo eu. Como em tudo, esta é só a regra. A música chama-se Lua. E foi, na minha opinião, a pior coisa que alguma vez a expressão portuguesa conheceu. Oh, que caralho! Não sei o que é que é. Em termos literários, a música não diz nada. Em termos instrumentais, não está mal de todo, acho que não é a melhor parte. Mas olha, acho que o título não é bom. E aproveitar-se-ia alguma coisa se ela não estivesse mal montada. Editada. Mal, exatamente. Mal editada. Preparada até. Eu confesso que não sei como é que é possível. Quer nem Mato Grosso, quer... ai, como é que ela se chama? Também quer fazer o nome da portuguesa. Ela é muito conhecida. Não é Maria José, como é que ela se chama? Ajuda-me lá. Achas que eu faço questão de saber? Eugénia de Malicastro. Eu não sei como é que estes dois nomes puderam permitir que a música fosse lançada assim. Como é que elas passaram nas rádios e ninguém, quer dizer, como é que é tão pouca gente que se queixa disto? Meus caros, mais vale reformarem-se. Ou, sei lá, dedicarem-se, sei lá, a ir ver os aviões, por exemplo. Olhar para a Lua. Do que fazer uma coisa destas. Que é um atentado a várias coisas. À sanidade mental, primeiro de tudo, que nós ficamos confusos, não é? Ouvimos a música primeiro. Depois, de repente, já ouvimos a voz primeiro. Às vezes, a voz ao ritmo da música, nas vezes... entra a 3 quartos do tempo, quando ia entrar no tempo certo ou a meio. Mas é que às vezes entra no tempo certo. E às vezes não entra no tempo certo, mas por acaso bate certo. E nós ficamos a pensar, mas lá, mas isto é um atentado aos sentidos, porque ficamos confusos, não é? Depois, à sanidade mental. E um atentado... um atentado à música de expressão portuguesa e um insulto a quem faz música. Com todo o respeito a Mato Grosso e eu já nem de Malicastro, mas este é um dos raríssimos exemplos, felizmente, um dos raríssimos exemplos em que... Acho que é a dança da Lua. Sim. É isso. Cá está, a dança da Lua, não é? Ela dança de um lado para o outro e se calhar é por isso, se calhar foi com essa ideia, mas... É um dos raríssimos exemplos, felizmente, em que se pode dizer que esta música... olha, em que há uma música que tem praticamente tudo aquilo que não se deve fazer. Tudo! Aqui está um bom exemplo do que não se deve fazer na música. Exatamente. Eugénia Melicastro e Mato Grosso. Dança da Lua. Exatamente. Pronto. Foi por isso que eu escolhi esta música. Para, de certa forma, fazermos aqui um contraste. Um contraste entre aquilo que é realmente bom, e para vocês também poderem perceber que nós não estamos aqui a dizer que sim só porque nos diz alguma coisa de facto. Eu não me vou alongar muito mais, vou deixar que a música passe e que os ouvintes comparem tudo aquilo que nós estamos ouvindo até aqui com esta música. Mas repara que o Mato Grosso até já passou aqui, uns viemos muito e ele tem letras fortes e músicas fortes. O que eles podem dizer é que esta música está para lá da compreensão, está alternativa, estás a perceber? Tem uma construção alternativa que não segue as regras normais na música. O problema é, pois, se o resultado resulta para a maioria. Não, a questão aqui é assim. A música, para ser música, neste caso, editada... Repara, podem estar aqui um especialista de música e se calhar dizia que esta canção está muito bem feita. E eu respondia. A maioria das pessoas fica confuso com isto. Não, é assim, a ideia podia ser boa. Olha, eu vou dar um exemplo muito, muito simples. Aliás, nós vamos falar sobre isso na próxima, no próximo sonar. De ideias que são muito boas, mas não resultam. São coisas diferentes. Foi um programa de televisão que a ideia era mostrar aquilo que poderia ser o pior dia da Geórgia, mas acabou por se transformar num desastre político. A ideia era boa. Só que a maior parte das pessoas ficou confusa, não correu bem. E hoje não se passa com esta música. Quer dizer, assim, que não me venham com histórias. Que digam que esta música está à frente do nosso tempo. Mas só sou mesmo muito à frente, porque nem daqui a 15 anos ou 20 vamos conseguir compreender isto. Ainda me lembro. Sim, continuo. E depois, quer dizer, vamos lá, uma coisa. A música, ela tem que ter certas regras. Eu não posso pôr um xilofone a tocar ao mesmo tempo. Eu não posso pôr um xilofone a tocar ao mesmo tempo que um piano, de repente o piano sai fora do sítio, ou o xilofone, a melodia continua igual, ou seja, o xilofone, assim, é a mesma coisa. A voz e a música estão a acompanhar-se. Não é? A voz e a música estão a acompanhar-se. Não é suposto, não faz sentido, em termos comerciais, como é lógico, isto é uma música comercial, isto foi lançado em CD, não é? Não é para um público restrito, isto foi uma música supostamente para vender. Não é? Portanto, esta música, como é que eu posso explicar? A voz está a acompanhar a música. As vozes estão a acompanhar. E há alturas em que as próprias vozes se atrapalham uma à outra. É quem está a seguir a música, e eu desde o início, depois chega uma certa altura que pensa que sabe onde é que o verso vai entrar, mas não sabe. Não sabe. Porque é que ou entra antes ou depois, do previsto, não sabe. É assim, uma coisa é que assim, há alturas em que não, ali por frações de segundo, mas não bate certo com aquela parte. Não é nem bem cantar. Não bate certo. É que não é. Parece que cantam quando se lembram, não é? A certa altura que dá a sensação que cantam quando se lembram. É quando verdade. Quando se apetece. Não é assim, mas é claro. Assim, se a ideia era fazer uma música diferente, conseguiram. Isto é. Se a ideia era fazer uma música que resultasse bem. Se calhar não. Ah, pois, se a música resultasse bem, não. Se quiserem entrar para o Guinness como música mais estranha da história portuguesa. Então, parabéns, senhor. Mas é capaz de todas as conhecemos, é a música mais estranha. Ainda me lembro, eu estava à porta do hospital de Mota Virgem, lá em cima. Meu pai foi a uma consulta e eu estava no carro à espera dele, enquanto ele dava o toque. E eu ouvi esta música. Um domingo, à hora do almoço. E eu, fogo, isto não encaixa nada. Que porcaria, que confusão do que é. É que mesmo, logo no princípio, como é, e depois assim, não sei como é que não reeditaram aquilo, porque é assim que eles conseguiam fazer melhor. Mas é o que eu estou a dizer, para ele está bem feito. Para ele está topo. E não sei como é que é o Jaime de Melo e Castro, que é um nome grande da música portuguesa. Eu nem Mato Grosso no Brasil. Eu nem Mato Grosso, enfim, ele tem as suas extravagâncias. Eu já não me alicaste. Nós já ouvimos aqui músicas de ele e encaixava tudo no sítio, não é? E depois ainda por cima, é assim. Como é que eu posso explicar? Isto foi um exemplo. Ou seja, eles não fazem música assim. Uma das músicas que eu gosto mais do Brasil é Vil. Por isso, é assim, eu custa-me a crer que eles. Já ouvimos aqui. Eu custa-me a crer que eles tivessem querido fazer alguma coisa diferente. Ou seja, tivessem querido fazer mesmo isto. Porque eles não fazem, nunca nenhum dos dois fez isto. Nem antes nem depois. Isto não é uma coisa, não era uma regra. Não é? E se isto fosse uma coisa realmente que eles orgulhassem de fazer, nem que fosse para um público mais restrito, voltavam a repetir. A verdade é que nunca mais ouvi uma coisa destas. Mas pronto, este é o puro exemplo de que não se deve, daquilo que não se deve fazer normalmente numa construção musical. Estimados ouvintes, pela primeira vez no nosso programa vai seguir uma música em que nenhum dos dois gosta. Nenhum dos dois locutores. Não é? É verdade. Estão a ouvir a Dança da Lua. Muito bonita. Fiquem-me a ouvir, porque eu vou ganhar a casa de banho e depois volto. Ele avisa-me quando acabar. Eu, pronto, sinto-me não dar assim a volta ao estômago, porque com estas trocas e baldrocas, mas até fico assim. Ontem eu ouvi a Dança da Lua, Ney Matogrosso e Eugénia de Melo e Castro. Quando eu olhei para o céu, só vi a primeira estrela que cintilou no olhar da minha companheira. Escondeu lua, lua, lua, lua, dona Sol. Renasci, vem chapéu por conta da minha sina. Era tamanho bem lua, era tamanho de estela, bem tamanho meu, lua, na feiticeira, lua, vem o sol, o sol, vem comigo, vem. Não é muito diferente, pois não. Agora, comparem o que acabaram de ouvir com, por exemplo, nunca vi rachos de fome, nem cor de lume, homem, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Meu bem, eu sou é homem, meu bem, eu sou é homem, meu bem, eu sou homem, meu bem, eu sou meu homem, como sou. Encaixou no ritmo, não está vindo, okay, que cantar. Bom, muito boa a música, é? Uma categoria. Olá. Uma música que já passou nos programas. É, por dia, vai ser nos planos e a gente... Digo já que esta música que acabamos de ouvir foi a melhor de sempre, se não tivesse ouvido as outras outras antes. É verdade. E as cunhas seguir já agora. Agora vou eu fazer o resumo da semana, porque esqueci-me aqui de dizer umas coisas. No sábado, começa já, estava da noite, já foi depois do programa, discutiu-se, reparem só, que é a primeira vez que vamos falar, não de forma de brincadeira, é a primeira vez, hoje estamos com muitas estreias. É verdade. É a primeira vez que vamos falar sobre uma modalidade desportiva, claro, chamada boxe. Vamos falar sobre... Não, isto já houve muitas vezes. Sem brincadeiras. Estou a falar mesmo de boxe, sério. Boxe. No sábado à noite discutiu-se o título mundial. Olha, o drop também é boxe. No sábado à noite discutiu-se o título mundial de pesos médios entre o Floyd Mayweather e o Maronso, Marcoso. Não sabes quem é, não? Nenhum deles. Não. Mayweather é muito conhecido, mas tu és burro, coitado. Quem é que estava a apoiar o Mayweather? Acho que não tens bem noção, mas o boxe é um espetáculo antes de começar o espetáculo. Só para começar, demora-se para 20 minutos, porque eles vêm lá, vêm com a música dele, com os 50 cintos, com 40 pessoas, sobretudo se forem pretos americanos. Ai, eu estou a ser racista. Com os outros pessoas à volta dele, com os cintos. Mas desta vez, quem é que via no meio da comitiva do Mayweather, que é americano? O Justin Bieber. Ei. O Justin Bieber ali no meio. Olha, eu parti-me ali. Eu só olhava para ele. O melhor amigo do Mayweather é o 50 Cent, que também estavam lá. Eram logo o primeiro a seguir a ele. E então o Justin Bieber também é conhecido, ele é amigo deles, também ajudou o 50 Cent, os dois. E apareceu o Mayweather e foi com eles. E eu parti, eu só olhava para ele. Era um miúdo. Aquele no meio, ele, olha, para já andava tortinho. Cada vez que andava, andava sempre assim, tortinho. E sempre olhar à volta. Eu não sabia o que achava fazer, não sabia. Ele não foi onde é que eu me metia. Ele olhar à volta. Era mesmo, aquele era um miúdo. Não era alguém da... Ele já fez a nova, não é? Não era alguém de 19 anos, era novo. Ele estava lá. Eu parti para rir. E depois ele chegou ao ringue na altura e ele olhou para um lado. Aí agora que se levanta os cinturões, está bem. Levantou os cinturões, um deles caiu. E depois teve que ir pegar e meter no ombro. Depois, yeah, yeah, go get it. Não, parecia um coitadinho que estava ali para ser pela primeira vez na televisão. Parti-me a rir com o Justin Bieber lá no meio. Outra coisa muito apreciável. Pela primeira vez, bem, também não sabíamos quem é que estava na plateia. Aquele combate em Las Vegas, costa oeste dos Estados Unidos da América, em que era um americano contra um porto-riquenho. A maior parte do público estava a favor do porto-riquenho. Coisa rara. E era nos Estados Unidos. Mas também foi o que o meu pai diz. Sabes lá quantos latinos é que estão na plateia. Mas no panorama geral, no que mostraram, quase todos os americanos. E assobiava o Mayweather e queriam que o outro ganhasse. Mas isso é ter noção de quem é uma pessoa humilde e trabalhadora em vez do arrogante e tem a mania. Bem, tem mania. Ele até agora fez 46 combates e ganhou-os todos. Está bem. E ganhou também ele de sábado? Ganhou. Foi campeão do mundo outra vez. Que espetáculo. Não perdeu um combate. Agora já são 47. Ganhou os combates todos. E a maioria porque, ó. Mas esta vez não foi que, ó. Durou até ao fim. Diz aqui, aviões depois de música. Ah, já fiz. Europeu 50. Ah! Amigos ouvintes, estreamos um programa na Antena Web nos últimos dias chamado European Top 50. Sabiam que havia um European Top 50? Não sabiam. Sabe porquê é que não sabiam? Porque não existe. Aqui o burro do Oscar é que escreveu o European Top 50. Já me deixou a rir e tudo. Está muito bom. Pronto. Mas o European Top 20, já ia dizer 50. O European Top 20 e agora mudou para as quartas-feiras, é uma coisa muito engraçada. Eu comentei lá com uma colega do emprego e ela achou muito boa a ideia, muito boa da fixe. Ah. Ser o European Top 20, passado 20 anos, e agora no mesmo dia e tudo, e é ser 20, 20 músicas 20 anos depois. É verdade. Está muito fixe, agora está fixe. É verdade. Para fechar, vou fechar a minha intervenção com o último tema que abordámos na semana passada, em que ele já não se lembra, mas não lembro meu, que eu vi a emissão pai 3 ou 4 vezes. Eu não. Quando tu foste despedir-me, não te despediste em condições, e eu disse, despede-te em condições, tens de dizer, o Benfica tem que ser campeão de voleibol, caralho, a esta hora. O que é certo é que o Benfica perdeu em casa e foi o Sporting de Espinho campeão de voleibol. Eu ouvi isso depois já no sábado à noite, ouvi que o Sporting de Espinho tinha sido campeão. Pois, eu desconfio que o Benfica vai acabar no ano, não sei qual é o título. Havia 4 garantidos, quase, que era futsal. O voleibol era o mais garantido, porque o Benfica, o campeonato todo, não perdeu nenhum jogo, ganhou os jogos todos. Durante a fase todos contra todos, campeonato mesmo. Uhum. Depois chegaram a esta fase eliminar, chegaram à final, mas com o Espinho perderam. Mas no campeonato, todos os jogos que fizeram, ganharam. Pois. Isso era quase garantido. Futsal são os favoritos, mas quando apanharem o Sporting vão perder. No Hockey Patins vão na frente, mas quando jogarem com o Porto vão perder. E o Porto passa à frente. No basquetebol começa, quer dizer, já começou. Às 3 da tarde, às 3 e um quarto, Benfica-Porto, final de basquetebol. Ou seja, estou mesmo a ver. Porto, futebol e handball já foi para o Porto. Hockey, basquetebol vai ser para o Porto. Voleibol, Sporting, Swing, Futsal, Sporting. E o rugby para o direito e para a agronomia. Ainda não sabemos. Então, mas sou eu que estou a prever. E no rugby, mas já acabou o rugby? Não, estou a dizer, ou vai ser para o direito, para a agronomia. Ah, não, Benfica, pois. Ah, Benfica, mas não é topo. Vamos até à quinta. Olha, sabes que no meu... Já agora deixa-me dizer uma coisa. Sabes que vou aqui fazer uma confissão aos estimados ouvintes. Faz. Sabes que eu tenho um campeonato de bilhar imaginário de onde todo, pronto. Ah, o Wiggins foi campeão do mundo, se não quer, na segunda. Eu faço... Não, mas eu faço o meu campeonato de bilhar de Portugal. Mas eu estou-te a dar mais cultura desportiva e informar-te que na segunda-feira à noite o Wiggins foi campeão do mundo, se não quer. Pronto. O Wiggins, o O'Sullivan, o Ronnie O'Sullivan. Pronto. Prontos. Então tenho uma... E sabes que o Benfica já foi um grande campeão, que já faz isto há muitos anos. A sério, desde 2000. Não me lembro de teres falado nisso, mano. Desde 2000 que eu faço um campeonato, mas uma coisa muito elaborada. Um campeonato, atualmente tem a divisão de elite, que são 4 clubes. Tem a primeira divisão, que são 10. A segunda, que são 10. Depois tem a segunda B, Norte, Centro e Sul, que são 9 cada um. E tem a terceira, da Série A à Série F, que são 9 também cada um. E depois tinhas as distritais. E tu continuas com isso hoje? Ou já não pegas isso desde o início da antena? Não, ainda hoje. E o que é isso? O imaginário? Como é que fazes isso? É, há um jogo que é o Lunar Bowl. Ah, é num jogo mesmo. O Lunar Bowl. Não, é assim, eu tenho aqui tudo aqui apontado. Pronto. É o Lunar Bowl, aquele jogo para a NES. Sim. É, não é NES, para a Nintendo. Eu já não tenho agora, digo NES, às vezes é Nintendo. Eu tenho esse jogo. Pronto. E então... eu já conheço e tal. E pronto. Isto para dizer que o Sporting Benfica já foi um clube de topo. O próximo a morrer vai ser o Rodrigo Leão. Tens a noção de que se lhe alguma coisa lhe acontecer és o principal suspeito. Está bem. Também só estou a que estás a ouvir. Pronto. Neste momento sim. Depois não se sabe. Mas dizia eu então que... Ah! Dizia eu então que o Sporting Benfica já foi um clube de topo, no princípio, vencia praticamente as competições, mas depois, agora está na terceira divisão. O Sporting subiu para a primeira divisão do Hockey Patins, para lá no Manchester Porto, Benfica e Sporting. Ah é? No Hockey. É, que espetáculo. É a terceira modalidade, além do futebol e handball, vamos ser os três. Deixa eu ver, o Porto está nas distritais. O Sporting também está na Série F da terceira divisão. E o Benfica também tem. Se não acontecer, como aconteceu. Então não sei se soubeste, no ano passado, já foi este ano. Ou foi no início deste ano ou no final do ano passado. O Santos foi campeão brasileiro de futsal pela primeira vez. Masculino. Uhum. A equipa acabou. Ei. Depois de terem sido campeões. E eles e o futebol feminino. Sabes porquê? Por causa do dinheiro que gastam e vão continuar a gastar para manter o Neymar na equipa de futebol. Um jogador acabou com duas modalidades. Basicamente foi isso. Fantástico. uma piada com essas. Ah, estás com fome? Uhum. Quinta escolha de hoje, vamos novamente a versos. E para mim, músicos contemporâneos que ainda estão vivos portugueses, este é o melhor de todos. E pegando também em declarações do meu pai, em que eu já falei aqui quando apresentei a... Que força é essa, Nico? Ah! E na anteontem pus o meu pai a cantar e disse-lhe tal, bem ao tom. Ele sabe a letra toda da música. Esta é o que força é essa. Vamos ouvir uma música em que, quando eu perguntei ao meu pai, olha, eu tenho aqui duas, já tenho aqui duas com versos bem elaborados, com bons poemas. Falta-me uma para fechar. E não sei se reparaste aos caralhinhos, mas devias ter reparado. Eu segui uma ordem cronológica. Uma música recente, uma década de 90 e agora nos até os 70. Segui ao contrário. Pois, és burro. Estás a pensar aí nas mãos e bater nos... Estou a pensar nas minhas divisões de... No bilhar. Sabes que eu tenho um clube lá. É isto, imaginário, posso ficar o que eu quiser, não. Que é o movimento... Que me perdoem os alenquerenses. É o Movimento Educativo, Recreativo e Desportivo de Alenquer. Ei, cara. Já reparaste nos iniciais? Olha! Ou o Clube Atlético e Cultural de Aveiro. Há um guarda-redes... Há um guarda-redes polaco que chama-se Jacob Merda. E então... Tá bem. É polaco ajudar... E eu espero que ele seja convocado para o Europeu. E que seja titular. Porque cada vez que uma equipa for à frente e ele defender... Grande defesa de Merda. E se ele chegar ao fim do jogo e se ele for o herói, já não vai ser do género grande Rui Patrício, vai ser grande Merda. Mas há mesmo a pessoa dele ser convocado? Ah, é difícil, mas é... mas é com tantos... Ai, não, tem sido na Ucrânia. Na Ucrânia que eles estão sem guarda-redes. Mas se fosse a Polónia, se calhar o homem era convocado. E estava ali, Jacob. Continuando. Esperando então que a convocatória cumpra os nossos eixos. Já agora também já agora só título de curiosidade, também tem lá a BBC, Boa Vista Bilhar Clube. Ou por exemplo os ACDC, Associação Cultural e Desportiva de Carcavelos. É verdade? Tu vais bom inventar coisas. Tu sabes, agora já que nos estamos a rir num momento lúdico no nosso programa, como se os outros não fossem. O miúdo, sabes que os miúdos de 4 anos, normalmente aos 4, começam a perguntar muitas coisas. E então um perguntou ao tio: ó tio, porquê é que as minhas calças de ganga só têm 3 botões e a do meu pai tem 5? Ó João, porque o teu pai tem uma pena maior que a tua? E ele: oh, então nem quero ver a do padre, que ele tem botões até o pescoço. O Sérgio Godinho escreveu há umas décadas. Ah, e eu perguntei ao meu pai: temos 2 versos? Temos 2 grandes poemas, eu tenho 2 escolhas. Escolhe uma música do Sérgio Godinho, que para mim, em termos de letra, não estou a dizer que é o maior artista, mas em termos de letra, construção frásica e métrica e saber... Ele, lá está, eu não respeito sempre as 7 sílabas, mas exato, a volta dele encaixa tudo e exato, faz a pessoa pensar e soa bem. É, pronto, são exatamente igual ao Dança da Lua, sai na perfeição. E ele lembrou-se logo de uma chamada Itelvina, que diz que com 6 meses já se punha de pé, foi deixada num cinema depois da matiné, com um recado na lapela em que dizia assim: quem tomar conta de mim, saiba que fui vacinada, saiba que sou malcriada. Itelvina, com 16 anos, já conhecia todos os reformatórios da terra onde vivia. Entregaram-na uma velha que ralhava assim: ai, menina sem juízo, nem merece um sorriso, vais acabar num bueiro sem futuro nem dinheiro. Até que chega a parte mais bonita da música: eu dormo sozinha à noite, vou dormir à beira rio à noite, acurada com o rio à noite. Então Vina era da rua como outros são do campo, sua cama era um caixote sem paredes nem tampo, sua janela era uma ponte que dizia assim: dentro das minhas cidades já não sei quem é ladrão, se um que anda fora de grades, se outro que está na prisão. E Talvina só gostava era de andar pela cidade, a semear desacatos, a colher tempestades, a meter-se com os ricaços, a dizer assim: você é que passa de carro, ferra aqui a ver se eu deixo, venha cá que eu já o agarro, dou-lhe um pontapé no queixo. E Talvina Já cansada de viver sem ninguém, a não ser de vez em quando o amor se vai e vem, pôs um anúncio no jornal que dizia assim: mulher desembaraçada quer viver com alma irmã, de quem não seja criada, de quem não seja mamã. E Telvina já sabia que não ia encontrar nem um príncipe encantado, nem um lobo do mar, só com alguém com quem pudesse dizer assim. Só alguém com quem pudesse dizer assim: o amor já não é cego. Abre os olhinhos à gente, faz notar com mais apego a quem quer vida diferente. O seu homem encontrou à noite, a dormir à beira rio, à noite, acocorado com o frio, à noite... Gostaste desta parte do... Por acaso já não me lembrava destes versos, da parte do... O amor já não é cego. Que aborto, é? O andas a sonhar com o amor. Dentro das minhas cidades já não sei quem é ladrão. Se um que anda fora da graça, ou que está na prisão. Isto não é nada real, nada atual, nada. Em homenagem às escolhas sempre muito bem conseguidas do meu pai, como por exemplo o garçom, aqui... nesta mesa de bar, ou então, faz-me esse favor, não pergunte mais por mim. Não, mas voltando ao que eu disse, Sérgio Godinho, para mim, o maior compositor, o maior escritor dos que estão vivos. Já que homens como José Santos, sabes que no Festival Tunas, do Porto, que falámos aqui muito na quarta-feira, no sábado, na semana passada, e eu sempre fui na quarta-feira ver o Festival Tunas, o festival em si foi uma homenagem ao Zeca Afonso. Todas as Tunas cantaram no mínimo uma música dele. Hã? Ias gostar. À maneira deles, não é? Deram a sua versão, mas tudo muito bem conseguido. Pena ter acabado quase às 4 da manhã. Vamos ouvir Itelvina. É Itelvina, escreve-se com E. Que é uma melodia do Sérgio Godinho. Está bem? Está bem. Telvina com 6 meses já se tinha de pé. Foi deixada num cinema depois da matiné, com recado na lapela que dizia assim: quem tomar conta de mim, quem tomar conta de mim, saiba que fui vacinada, saiba que sou mal criada. Telvina com 16 anos já conhecia todos os reformatórios da terra onde vivia. Entregaram-na a uma velha que ralhava assim: ai, menina sem juízo, nem mereces um sorriso, vais acabar num bueiro, sem futuro nem dinheiro. Eu dormo sozinha à noite, vou dormir à beira rio, à noite, com a corada com o frio, à noite, Telvina era da rua como outros são do campo. Sua cama era um caixote sem paredes nem tampo. Sua janela uma ponte que dizia assim: dentro das minhas cidades já não sei quem é ladrão. Se um que anda fora de gradas, sou outro que está na prisão. Telvina só gostava era de andar pela cidade, a semear desacatos e a colher tempestade, a meter-se com ricaços a dizer assim: você que passa de carro, ferra aqui a ver se eu deixo, venha cá que eu já o agarro, dou-lhe um pontapé no queixo. Eu durmo sozinha à noite, vou dormir à beira rio, à noite, com a corada com o frio, à noite. Telvina já cansada de viver sem ninguém, a não ser de vez em quando amores de vai e vem, pôs um anúncio no jornal a dizer assim: mulher desembaraçada quer viver com alma irmã, de quem não seja criada, de quem não seja mamã. Telvina já sabia que não ia encontrar nenhum príncipe encantado, nem um lobo do mar, só alguém com quem pudesse dizer assim: o amor já não é cego, abre os olhinhos à gente, faz voltar com mais apego a quem quer vida diferente. O seu homem encontrou à noite, a dormir à beira rio, à noite, a calcurado com o frio, à noite. Estamos de volta ao 20, ao 20, ou 30, ou 40, também não. Eu acho que Canarinho hoje está com os ritmos um bocado trocados, mas eu vou-me perdoar porque vamos chegar ao final da música só com música cantada em português. Ah! Ora bem. Há uma coisa que estas duas músicas têm em comum. Cantadas em português? Não, outra. Tem... Compassos quaternários? Não, outra, que já são três. Que é... Cantadas por homens ligados ao Porto? Pronto, mais uma. Quarta, a capacidade literária das duas, dos dois autores. Neste caso, o autor São José é o Carlos T, do Porto Sentido, não é? É. Mas... Autor da letra. Exatamente. Pronto, quem canta a música é o... Galdes. Exatamente. Como chamaram esta semana? O Galdas. Quando eu disse a um amigo meu... Amigo meu... Conhece bem o Rui Bonoso. Eu disse, se fosse alguma noite na queima, tinha ido na segunda-feira ver os Azeitonas e o Rui Bonoso. E ele, eu também ia ver o Galdas. E eu, grande Galdas. Sim, senhor. Sim. Pronto. Mas eu escolhi isso tudo porque esta música também tem uma... Também tem uma letra muito bem escrita. Mesmo muito bem escrita. Dentre as músicas que o Carlos T. escreveu, esta... Para mim, é uma das mais bem conseguidas e uma das mais elaboradas. Porque ele fala, no fundo, de quem vem e atravessa o rio, não é? Fala de um pequeno trajeto. E se é verdade que esta música não tem muito a ver com a Italvina, em termos de letra, nem em termos de ritmo, elas têm uma coisa em comum. Encaixam em algo. Que é... E acho, eu hoje estou-me a concentrar mais nisso, estou aí mais por esta prioridade, pela qualidade, pela elaboração da letra. Não é elaboração, é mais elaboralidade, pronto, vocês perceberam. Isso não existe, mas pronto, passam a perceber o que é que ficou. Eu não invento com isso. Neologismos a essa de Queiroz. Pronto. Temos que começar a trazer poemas clássicos. Sabes que uma vez, uma vez inventei uma palavra que eu ainda ia pesquisar no Google a ver se há mais alguém que já escreveu. Tenho que tal. Qual? Eu falava de umas filosofias de caráter sinceritório. Ei! Sabes que é um oxímoro? Isso é que é muito à frente. Pois respondes. Ouvintes, para a semana quero 52 mil mails a dizer o que é um oxímoro. E não vão procurar na internet. Na caixa central, por favor. Já vai entrar na linha número 1 com uma plataforma com destino a Porto Campanhã. Não efetua paragens sem compromissos em Silvalde. Pronto. Nós porque então vamos ficar com esta musiquinha para fechar o programa de hoje. Vamos ficar então com... já agora o motivo, não é? Com mim. Pronto, um deles é a capacidade, a forma fantástica como a letra está escrita. Que também não respeita muito métricas, creio. Mas a verdade é que é altamente descritiva. É preciso realmente prestar atenção para compreender. Quem conhece bem esta zona já consegue facilmente fazer o trajeto com a mente. Quem não conhece consegue fazer uma coisa que eu também faz. Para mim, o mais brilhante na escrita do Carlos T. E ainda este ano fui ver uma peça dele, peça mesmo, teatro, não é? Música. Sim. Toda escrita por ele. É a junção que ele faz das coisas. E nesta letra é um exemplo disso. Se bem que a peça que eu fui ver na Missa do Galo vai muito mais além e vai buscar coisas que uma pessoa nem sequer já se lembrava. E repara na junção que ele faz nas letras. Quando está a falar dos sítios históricos, mas já está a falar dela. Não é? Exato. Pois. Dela deu. Sim. Deu, mas cara. Sim. E? Tu estás a dizer, por exemplo, por ruelas calçadas a ribeira até. Por pedras desgastas. E lampiões tristes e sós. Sim, exato, é isso. Ver-te assim, abandonado. Já não... E o ver-te assim... Ah, está a falar do Porto. Não só. Percebes? Bem, não só. Aliás, os lampiões tristes e sós também. Exato, já começa antes. É isso que o mais brilhante. Não. Pois. Não é para eu conhecer um desde miúdo, mas está na minha cabeça acima da média. É. Tal como o Miguel Araújo. Os dois juntos. Gostava de ver os dois juntos. É? Não, eu acho que era interessante. Era interessante. Mas realmente é verdade. E é um bocado, sabes, é isso um bocado que eu penso. É o passar, digamos, pela... Um navio. É passar por uma ponte, por exemplo, e ver... E passar por aqueles tipo candeeiros, são os aviões, deve ser isso, não é? Aviões é candeeiro. Assim já à noite, assim. Isso, tipo, à noite. Mais frio, mais. Mais baixo, fui frio à noite. Pronto, e de facto. Nós conseguimos encontrar uma ligação entre as músicas. É verdade. A lua e a noite para isto. Mas que pinta. Então pronto, eu escolhi mesmo por esse motivo, porque para mim a música diz muito. Acho que a música é talvez das músicas mais bonitas que já ouvi até hoje. É verdade. Muito bem conseguido. Falta o teu motivo. Era cantada por uns trovadores de aprendizes. Ah, pois é, pois era. Claro. Pois era. Claro. Olha, chega, calma, chega lá. Hoje tive um dos melhores momentos da minha vida. Hoje manhã. Conta. Há poucas horas. Há muito, não é 10 horas. Deixa-me só subir isto que eu gosto de gosta mais. Ah, gostas de mais alto. Eu gosto de ser imperador. Só o que eu deixo outra vez. Chego à minha escola de música, como tu sabes, maltinha. Quem é que estava à porta? Estavam três pessoas cá fora. Ei, Talvina. Não, os três membros dos Turmadores Aprendizes. Hey! Os três lá juntos. Eu não trouxe a cama para tirar a fotografia. Eu disse lá, eu não trouxe a cama para tirar a fotografia aos Turmadores Aprendizes. Já começou da melhor maneira o meu dia. Isso não estava à espera de ver ali. Nem, só estava à espera de ver um. E vi os três juntos. Estavam os três cá fora a começar. Que bem, senhor. Vamos embora. Vamos embora então. Hoje a canção número 1 passou pelos aviões. Ande comigo ver os aviões dos Azeitonas. A canção número 2 foi nem mais nem menos do que de Miguel Araújo. O tema, Os Maridos das Outras. Canção número 3, Viajamos até à Lua. Pedro Brunhosa interpretou um Lua. Quarta música. Podemos passar para a quinta? Hã? Ah, a quarta dança. A quarta dança da Lua com a... Com o Ney Mato Grosso e a Eugênia de Melo Castro. A melhor música de hoje é número 4. A número... Número 5, Sérgio Godinho e Italvina. E a número 6, aquela que vamos ouvir agora, a música do Rui Veloso, ou melhor, a interpretação do Rui Veloso, o tema chama-se Porto Sentido. Esta hora está já a terminar o Campeonato Nacional de Futebol. Aí depois ainda há o Sporting Braga, às 9h15. Quem deixa? Académico ou Farense? Se adivinhas? Calma! Ainda não contei aos amigos ouvintes uma coisa que descobri para aí há duas semanas. Decorria o início do mês de janeiro... E estava a começar o Open da Austrália, o primeiro grande torneio do ano, para quem não percebe, vou explicar. Há quatro grandes torneios de ténis ao longo do ano. Austrália, Roland Garros, em Paris. Wimbledon, Londres. Austrália em Melbourne, já agora. E para fechar, já em setembro, os Estados Unidos, que têm sido em Nova York. Estávamos no início do Open da Austrália. E eu, é verdade, se hoje... Na qualificação eles passaram todos. Pela primeira vez vamos ter, acho que eram 5 portugueses, na fase principal do Open da Austrália. Quem é que achas que vai ganhar? Nos homens? Ele, Djokovic. Talvez. E nas mulheres? Iam, Azarenka. O Carlos disse isto duas semanas antes da final, das finais. E quem é que ganhou o Open da Austrália? O Djokovic e a Azarenka. Impressionante, pá. Eu quando vi isso no outro dia percebi, já nem me lembrava. O Carlos, para quem não percebeu, vou resumir. Ainda antes de começar o torneio, o Carlos adivinhou os dois vencedores, masculino e feminino. Djokovic e Azarenka. E agora, o que é que lhe fazemos? É? Pois é, puxamos. Pronto. Depois não Então, não te vanglorias? Não te dizes, sim, pá, eu adivinho tudo, essa maior. Não, porque eu também disse que ia ganhar a outra no rugby. Quem é que disse que ia ganhar? Querias perder essa Nova Zelândia e ganhar essa França? Não, eu faria os dois. Era... Afinal, ia ser Inglaterra-Austrália, não é? Acho que foi o que tu disseste. Estou a dizer que faria os dois. Mas ele, entre 256 jogadores, claro que uns mais favoritos que outros, mas entre 256, ele acertou nos dois que iam ganhar. E atenção, porque eu queria, por mim, ganhar mais Sharapova. Eu gostava de ganhar. Não, mas ele, racionalmente, disse Azarenka. Exatamente. E foi à final com o Sharapova e ganhou. Exatamente. Até acertaste os finalistas, viu lá. É impressionante. Vamos embora. Agora, quem é que vai ganhar? Aliás, quem é que se vai manter? Académico Firenze. Aqui só tens duas hipóteses. Não, é menos fraco. Mas ainda assim pode acontecer o Firenze, não é? Se um ganhar, o outro perder. Mas... Fica Académico e 10 Firenze. Mas com o jeitinho que ficam os dois, não é? Isto agora, o alargamento já foi suspenso. Está suspenso. Achas que uma equipa vai acabar o campeonato sem saber se 10? É sim. Só de maluco. A partir do momento em que permitem uma liguilha... há duas jornadas do final do campeonato, eu não sei especificamente se há... Não permitem. A Federação aprovou alguma coisa disso. A Liga é que aprovou. Tem que passar para a Federação, chegam lá e são reprovados. Na segunda-feira já sabemos novidades. Para a semana abriremos o espaço com o futebol, por isso podem passar logo para a segunda intervenção. Até porque também se diga, se porventura houver um alargamento, o alargamento já está suspenso. Não está confirmado que não vai haver, está suspenso. Já não vai haver, se houver é só a partir de 2013. Mas, não sei, pronto, se porventura, porque assim, ainda falta ser ratificado, ainda falta ser homologado, não é? Pode só homologar já com as novas regras. Brilho. Pode acontecer. Duvido, mas pode acontecer. E se acontecer, isso também implica automaticamente a Federação, porque tem que enviar mais dois clubes para a Liga. Encerraremos agora a emissão de 12 de maio, o dia histórico. Faz hoje 5 anos que eu entrei pela primeira vez na casa de 22 junho, versão 2.0. Também sabes que faz hoje 5 anos que eu vivi o dia mais lindo da minha vida e que aconteceu um milagre na minha vida. O quê? Vi. No dia 12 de maio de 2007. A sério? Viste o quê? Estou lá, a sério. Vi na outra pessoa com quem eu estava. Viste? Imaginaste na tua cabeça? Não, via. Estou a falar a sério. Bem, foi Jesus Cristo Nosso Senhor que deu visão durante 2 segundos. Agora? Não, no, em off, em off. Está bem, então eu conto em off. Mas é verdade, vi mesmo. Também que estou a ouvir. Foi frações de segundo, mas vi. Olha, eu não fui frações de segundos. No dia 12 de maio de 2007 tive momentos muito bons. Foi o primeiro de... Com alguém que não, com quem não ia acontecer nada. Não podia. Ali a partir daquele 12 de maio foi quando eu comecei a dizer uma amiga minha, Figueira Cachal Rodrigo. Ah. Ah, com ela não pode acontecer nada. Não, foram quase 3 anos. Bom, vamos embora. Até à próxima semana. Hoje só músicas portuguesas muito bem e até logo. É verdade, até logo. Quem vem e atravessa o rio junto à Serra do Pilar vê um velho casario que se estende até ao mar. Quem te vê ao vir da ponte és cascata sanjoanina erigida sobre um monte no meio da neblina, por ruelas e calçadas, da ribeira até à foz, por pedras sujas e gastas, e lampiões tristes e só. Esse teu ar grave e sério num rosto de cantaria que nos oculta o mistério dessa luz bela e sombria. Ver-te assim abandonado nesse timbre pardacento, nesse teu jeito fechado de quem mói um sentimento, e é sempre a primeira vez em cada regresso a casa. Ver-te nessa altivez de milhafre ferido na asa.